runway 10, temperature 1011, go 1805. Salvador, muito bom dia. Voo 714 para Aracaju. Bom dia, voo 714, pronto, cópia. Voo 714 para Aracaju, nível 230 autorizado. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Saída Pucajamo, Pajamo direto Aracaju. Controle Salvador 119.8, torre 118.195. Aciona 5572. Gol no 714. Estimativa, Aracaju 230, final nível autorizado, colando da dentro, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju 198, controle 18952, 72 responder. Gol no 714. Gol no 714, correto, chame pronto para prospeccionamento. Então 3152, chame recife agora, frequência 26.85. 2085, boa. Boa. Fort Greely 024, boa noite. Boa noite, Fort Greely 024, ready to copy. Infirm, go ahead, Fort Greely 024. Fort Greely 024 to Lima, Papa, Papa Tango, clear flight level 370. Departure runway 10, after takeoff, left turn to Momo, departure, Gabby's transition, upper whiskey 50 to Mike Sierra Sierra, and then according to your flight plan route. Salvador departure control 119.8, tower 118.95, Skulk 5004, Portugal 024. Clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, departure runway 10, left turn, Momo departure, cabin transition, approach 50 to Mossoró, Spaden flight plan route, departure frequency 119.8, tower 118.15, walk 5004, Epsilon 024. Confirming tower frequency 118.95. Portugal 024. Report ready for push and start. Copy, Vega. For push and start, Portugal 024. Autorizado inicialmente, tá? O número 3 ainda na aproximação, tá? 3170. ILS, eu vou 1896. Tente agora a torre 1895, completando o final, vou 1896. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Que bom, hein? Ufa. Go 1805, descendo tem 2000, clear for final approach. Golf Serra autorizado para Jundiaí, uma centena. Decola da pista 17, com primeira curva à direita, saída Coral, após Coral, Arubi, e prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, 1-19-8, Torre 1-8-95, aciona 5576, Oscar Golf Sierra. Boa noite, estabilizado, ele é, baixou e travou. 38 na vermelha, de pouso, pista 10, vento 080 graus, 8 nós. De pouso, pista 0, com 8 na vermelha. Gente, Oscar Golf Serra, para acionamento táxi, torre 1-8-95, uma boa noite. Direcionar, chame táxi. Afirmo, desse mantenha 3 mil. Eu digo as inscrições, 3170. Tango, Whisky Yankee Papá, serviço dado terminado, mantenha nível 00. Chame controle ideal de frequência 120, décima 1. Um 896, táxi de Alfa, Juliette, gate na zero. Alfa, Juliette, na zero. Na zero. Voo, 1-2-9-6. Campana approach, go 1805. Roger that, go 1805, complete the last final approach, probably 1-0, and get taxi tower at 118.95. Tower, 11895, go 1805, good night, sir. Foi isso. 32170, desse mantém 2000, livre LS, pista número 0, resposta autorizada, localizada, 32170. Gente, 32170, desse mantém 2000, autorizado LS. Roger 1805, check your landing gear clear to runway 10, wind is 100 degrees, 8 knots. Landing gear down and locked, clear to land runway 10, go 1805. Realizado ingresso, reporte alinhado e pronto, senhor. Era 5, seu solo, 04, direito, 219, solo. Direito, 219, noite dessa. Grande, Portugal, Zero to Four, coisa. Portugal, Zero to Four, clear, taxi, via April 1, taxi, India, and Alpha. Holding point runway 10, contact tower 118 decimal 95, QNH 1011, uma boa noite. Mensagem, holding point 10, by Abram 1, India Alpha, holding point 10, tower 18905, connection 011, and also 2418. 090 graus, meia dúzia mais. Livre pouso 90, 3070. Autorizado a decolagem, Serra, vento 080 graus, 10 nós. Boa noite, 05, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa Juliette, 06, boa noite. 07, direito 219, show. Direito 219, boa noite. Paulo Salvador, boa noite, 3170. Boa noite, São 3170, táxi via Alfa, Juliette, gate 11. Alfa, Juliette, gate 11, 3170. Direito, Lotus. We're falling up and take off, runway 10 Serra decola ao 09, controle 119, decimal 8. 98, grato, Gustavo. Controle Salvador, o Papatango do Serra decola na Coral, dá uma nota. Boa noite, Papatango, gosto do Golfo de Serra. Na decolagem, foi direto para o Coral, estamos no nível 100. Direto para o Coral, uma Tower Bonnet 210, call now 1098. 1098, that's call 04, Bonnet. Salvador Tower, Portugal, 024, Bonnet, passing 1000, 200, on Palmo departure. Good night, Air Portugal 02. We take action. Turn left, 7 emission level 370, and fly direct to Momo intersection. Left turn direct to Momo intersection, and climb in 5 level 370, Air Portugal 024. Com 1896, pronto para cópia. 1896 para João Pessoa, autorizado nível 370, via Peruísque 58. Decolagem pista 1-0, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119.8, torre 118.95. Aciona 5002, gol 1896. noite, Tantra aí 520, passando identificação, desce mantém 2000 pés, quando 0 no 1, direto Duna, Tantra aí 520. 2000 pés ajustado com 0 no 1, aproximado de Duna, Tantra aí 520. Salvador, é Portugal 024, passing como flight level 110. If possible, request parrot 0. Stand by for the coordination, Portugal 024. Stand by. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee, Mike. Alfa Yankee Mike, prossiga. Yankee Mike no 43, posição de radiofrequência. Solicito autorização para cheque de motores em marcha lenta por 10 minutos. O inverno já está acente. Temperatura 2,6, reporte ao término, Alfa Yankee Mike. 2,6, reportaria ao término, obrigado. By all navigation, direct to the GPS position. Direct to Gavit position, Airport 0024. Obrigado. Airport 0024, passing level 130, can taxi now receive turn at 126, small 85. 12635, Airport 0024. Boa noite. Boa noite. Após o ano autorizado o procedimento, botar 3520. Temos o 3520 da França, livre sinal ILS para peixe 10, reporta localizador 3520. Autorizado procedimento ILS peixe 10 da 3520. Voo 994, informação em curso Charlie, ajuste 1091, pronto, cópia. Voo 994 para Maceió, autorizado nível 350, via Brusque 58, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle Salvador 120, confirmando 119.8. Controle Salvador, a torre 1 no 8, decimal 95. Aciona 5001, ou no 994. Autorizado Maceió, 350, 258, declarada 10, curva esquerda, Pulca, transição Caju, 198, controle, 1895 a torre e 5001, transporte. Correto, chame para que tiver acionamento, gol no 994. Estabilizado no final da 1073. 520, passa completa de novo ILS 510. Uma torre Salvador 18.95 com pouso. 118.95 com a torre, San 3520. O Papatango Oscar, Golf Serra, controle. Quatro milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantém nível 100. Chama controle Leos 1201, boa noite. Obrigado. Gente, uma boa noite. Torre Salvador, boa noite, tá 3520, final da 10, visão. Ciente de pouso 3520, vento 080 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso, TAM 3520, pista 10. Solo, voo 974, Delta, eu vou 974, táxi via... Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 1, uma boa noite. A planta pushback e acionamento, gol 1994. Gol 1994, aguarde para início do pushback. Paulo Salvador, bom dia, gol 1-8-0, informação de gás e autorização natal. Gol 1-8-0-5, aguarde para a confusão. Gol no 994, não escuta? Prossiga. Tráfego da companhia no táxi já prestes a passar a retaguarda. Condendo que de solo para iniciar o pushback após a passagem do mesmo e chame para o táxi. Gol 994. Sim, após a passagem do mesmo, inicie e vai chamar para o táxi, 994. Gol 1805, cópias. 1805, cópias. 1805, para Natal, nível 370 autorizado, via Pérdulo 1-0. Na colagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5006, gol 1805. Autorizado 370. Lá perto do 1-0, pista 1-0, primeira curva esquerda, chega a Puca de Pá, controle 109-8, 2-109-5, transponder 0-0-6. Gol no 8-0-5, chame pronto para o inspecionamento. Chamarei. Direita 219, solo, tá 3509, solo. 805, autorizado, me pronto para o táxi. Solo Salvador, Tantei 520, livrando a pista. Então, 3520, táxi via Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, tá 3520. Chegou 994, PAB 182, 2 horas e 15, Altena, Salvador. Rumo 994, táxi em Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1011, uma boa noite. De Alfa, ponto de espera da 10, vai chamar a torre 10011, boa noite. O TAN 3520 vai observar início do táxi do tráfego da Gol, através do gate 4, e ingressa via Juliette para o gate 03. Após o tráfego da Gol, ingresso via Juliette, 03, tá? 3520. 1 a 0, autorizado chame táxi, Gol 896. Tenho o tio 994 autorizado alinhar e manter. Vai nem manter 0019, não. Confirma alinhagem de decolar livre, vento 100 graus, 102. Após alinhagem de decolagem, 10-1-9-9-4. O 805, táxi via Patiuno, Indy Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 11. Nova Gama, bom dia, boa noite, espero que vocês estarão montados. 6805 autorizado, né, Mateus 10. Decolos 39, controle 1, 19, 18. 19, 8, valeu. Obrigado. Controle, boa noite, o gol 1994. 994, boa noite, contato com a DAC, decolagem direto do Fuca. 935094. Nível 350, gol 994. Nível 350, gol 994. 1896, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 198, decimal 95, ajuste 10 no 1, uma boa noite. Autorizado, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera, pista 10, 189, gol 091, boa noite, novamente. Decolagem 805, vento 100 graus, meia dúzia mais. Decolagem 805. Decola os 42, controle 1, 9, 18, 8. 1905, bom dia. 1805, decolado na sua escuta, na PUCA. 05, ok, boa noite. Vou manter nível de voo 370, vigilante. 370, vigilância 1805. Quando possível, zipar. Eu não entendi, gente, agora. Quando é o gol, 896, pode estar pronto. 896, autorizado, alinhar e decolar. Vento 100 graus, 89. Obrigado, galera. Colar a pista no zero. Boa noite, Nascimento.